loirinha. Hoje eu sou um réu, confesso, não tem jeito. Nasceu pra você, fui eu, nega. Você é minha e eu sou todinho seu, verdade. Quem nasceu pra você, fui eu, nega. Você agora eu quero é saber se é verdade ou não é. Olha aí, seu, minha neguinha. De quem é a boquinha, nega? Ele é sua, meu chocolate. De quem é o queixinho, nega? Mas ele é seu também. E de quem é o pescocinho? Chega pra cá, pra recomeçar. Esse vai vem, vem, danada. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Tô indo. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Já vou. Ai, venha, nega, vá, venha, nega, vá. Venha. Você quer que eu vá? O que que eu venha? Venha, nega, vá, quero que venha. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Venha, mãe. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Venha. E de quem é o peitinho, nega? Mas ele é seu, meu bombonzinho. De quem é um biquinho, nega? Maravilhosa. Ele é todo seu. E esse lindo requebrado, loira? Ele é só seu, viu? Então chega pra cá, pra recomeçar. Esse vai vir, que ah, delícia é? Então tá. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Venha, nega, vá, venha, loira, vá. Venha, loira, vá, venha, nega, vá. Venha. Você quer que eu vá? O que que eu vinha? Venha, nega, vá, venha. Venha, nega, vá, venha todinha, venha. Venha, nega, vá, venha, nega, vá. Ai, paiinho, nesse negócio de vai e vem, já estou ficando doida, doida por você. Eu também fico doidão, minha loira. Quem nasceu pra você, fui eu. Sou toda sua, você é todinho meu. E diga de novo, galera. Seu, mãe. De quem é o pescocinho, meu? Ai, ele é seu, meu bem, loirinha. Então chega pra cá, ai, pra recomeçar. Oi. Esse vai e vem. Eu vou, ai, mãe. Venha, nego, vá, venha, nego, vá. Venha, nego, vá, venha, nego, vá. Venha, nego, vá, venha, nego, vá. Venha. Você quer que eu vá? Ou quer que eu fique? Venha, nego, vá, venha, então nego, vá. Chegar pra cá, eu vou. Pra recordar.